Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado, foi traído e vendido também, mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque eu o aceitei. Não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. Para sempre com Deus viverei, pois em Cristo até sobre a morte, aleluia, vitória ganhei. Consumado, meu mestre veio.